Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais um O Que Reza a História. Edição para esta quarta-feira, dia 12 de junho de 2013, uma edição que vem na senda do que aconteceu na passada semana, ou seja, em trazer-lhe, portanto, enfim, vamos um bocadinho da história da gravação sonora. E tudo porque na passada semana exibimos aqui a gravação de Alexander Graham Bell, descoberta recentemente, portanto, no mês de maio. Pouco depois, curiosamente, de estudar este O Que Reza a História aqui no canal 1. Bom, vamos hoje falar sobre um bocadinho mais sobre isto. Não tanto sobre a gravação e porque é que ela é histórica, mas mais a necessidade que o ser humano sentiu de poder guardar aquilo que diz e que pensa, consequentemente. Tudo começa em 1906, aliás, mais a sério, porque isto já vem de há muito tempo. Há até uma história não confirmada que poderá ser a gravação mais antiga do mundo, mas isto será difícil de confirmar, não é? Datada de dois séculos antes de Cristo. Não foi em pleno Império Romano, mas... Ou melhor, foi em pleno Império Romano, mas foi na Grécia que se conseguiu... Enfim, foi entre o falecimento de um e o nascimento do outro, digamos assim. E conseguiu-se, portanto, uma gravação de um boneco que falava, ou seja, nós dizíamos uma palavra e ele depois repetia a palavra. Por momentos ele teria que aguardar, não é? Ora, aguardando é uma gravação. Agora, se esta história é verdade ou não, enfim, é apenas lenda, não há ninguém que possa confirmar para já. Não é? Mas também ninguém poderia dizer que havia uma gravação do Alexander Graham Bell de 1885, ainda por cima, e até havia, não é? Portanto. E pressupõe-se que de 1806 não se possa extrair mais do que vibrações, mas nunca se sabe o que é que um dia a tecnologia pode permitir, não é? E então, contava-lhe que... Enfim, sempre houve um interesse em gravar as nossas palavras, os nossos pensamentos, a memória futura, digamos assim. O ser humano, como um ser dotado de memória a longo prazo, sempre sentiu essa necessidade. Aliás, por isso é que se desenvolveram métodos como a escrita... Não é? Mas sempre houve mais, a escrita era pouco perante aquilo que se podia fazer. O ser humano sempre teve, e aliás é algo que nos acompanha há muitos séculos, e acho que é aquilo que nunca passa de moda. O ser humano tem muito a preocupação de guardar aquilo que diz, de poder recordar, de poder partilhar aquilo que diz, aquilo que pensa. Daí surgiram os livros, daí surgiu o telégrafo, para que se possa comunicar à distância, não apenas com aqueles que nos são próximos, ou aqueles que estão próximos, porque alguns são próximos animicamente, mas por algum motivo ou outros estão temporariamente longe, não é? No caso de guerras, por exemplo, enfim. Houve toda uma preocupação de há muitos, muitos séculos. Entretanto, em 1853, um senhor que, eu já não me recordo agora a profissão dele, mas ele basicamente trabalhava com, enfim, com máquinas de impressão. Eu estava aqui a faltar agora aqui o nome da... Era tipógrafo, precisamente, era tipógrafo. Ele era tipógrafo e, entretanto, enfim, tinha uma ideia que era de reproduzir os sons visualmente. Para além das palavras, poder reproduzir os sons. Criou uma máquina chamado fonautógrafo, e era chamado fonautógrafo porquê? Era chamado fonautógrafo por um motivo muito simples. Aliás, ele ao princípio até o chamou de paleofone, mas depois chamou de fonautógrafo por um motivo muito simples, porque eram gravações tão pequenas, aquelas que se poderiam conseguir, ou seja, era rápido o tempo que aquele equipamento demorava a preencher de uma ponta à outra aquela folha. De uma ponta à outra, vá, numa linha reta, não é? Era tão rápido que talvez, enfim, demorava cerca de 10 segundos a fazer aquela gravação. E, portanto, daí um fonautógrafo de entrevista a servir mesmo para deixar o nome e pouco mais. Não é? Ele fez várias experiências. Há uma de 1857 em que se ouve uma guitarra. E esta até é a gravação mais antiga do mundo, mas não foi posta cá fora, porque... Enfim, não sei porquê, pelo menos não temos acesso, não tínhamos acesso até há uns tempos. Agora, com esta descoberta, pode ser que tenham liberado essa gravação, que será de todas a mais antiga, de 1857. Mas há esta de 1860, de 9 de Abril, em que se percebe uma voz humana em que há a pronúncia de algumas palavras, designadamente de uma cantiga, Au clair de la lune, mon ami Pierrot. E são estes versinhos que fazem essa gravação histórica. São sensivelmente 6 segundos até que a gravação depois acabe, não é? A gravação de 9 de abril de 1860. Ela foi descoberta a 28 de março de 2011 e foi, sem dúvida, uma das grandes descobertas. Aliás, 2010 foi, sem dúvida, uma das grandes descobertas. Portanto, conseguidas. Enfim, eu agora estava aqui a tentar localizar-me e não é 28 de março de 2010, mas sim de 2009. Assim está correto. 28 de março de 2009, ou seja, descoberta há 4 anos, essencialmente. 4 anos e alguns meses. Essa gravação alterou brutalmente aquilo que nós conhecemos como a gravação mais antiga do mundo, que era uma de Thomas Edison, 1878. E depois vamos a descobrir mais 3 gravações anteriores a essa. Uma não faz história. É de um francês, 1877. Ele que desenvolveu um aparelho que era muito parecido com o fonógrafo e que, entretanto, enfim, acabou por perder a patente. Porque em outubro, Thomas Alva Edison concorreu para a patente, juntamente com este francês, e acabou então por ganhar a patente. E ficou então com o fonógrafo. Em 1877 fez logo uma gravação com um amigo seu num comboio, uma gravação em que se ouve inclusive o som do comboio, e um dia destes nós teremos aqui essas gravações num tempo oportuno. Dizia então que, portanto, trazia essa ouvia-se inclusive o som do comboio e ouvia-se pequenas palavras que eram automaticamente movidas ao som ou ao movimento da locomotiva. Portanto, era uma gravação, enfim, que não se percebe que palavras é que são ditas, mas percebe-se que são ditas palavras. Este fonautógrafo tinha uma particularidade: ele era movido à manivela, ou seja, já não bastava estar em movimento, ainda tinham que estar a dar à manivela para conseguir mover o cilindro para gravar aquilo que queriam gravar. O cilindro que era na altura fora de estanho. Já agora, o que diferenciava este fonautógrafo do outro equipamento é que o outro era com folha de chumbo, mas ainda era pior porque colava nas coisas, não colava nas agulhas, ficava muito facilmente restos de chumbo na agulha, não é? Porque ele tentou levar isto por diante e fez algumas alterações, mas acabou por desistir rapidamente, até porque o fonógrafo ganhou uma adesão tão grande que só havia essa alternativa, não é? Mas contava-lhe que, de facto, enfim, se deu essa questão da descoberta de Léon Scott Martinville, ele nem teve noção, porque ele não conseguia ouvir a gravação. Ele só conseguia ver as linhas, o fumo, não é? Aquilo era aquelas lâmpadas a carvão, aquelas velas a carvão, e era a fuligem dessa vela que fazia, no fundo, as linhas, com uma espécie de... Não sei se houve aquelas agulhas tipo compasso, enfim, era algo com algo mais sensível, mas a ponta era mesmo assim. Aquilo era uma espécie de membrana que vibrava com a nossa voz e que, portanto, depois esta ponta metálica traçava na folha, portanto, traçava na folha uma linha com as linhas, com as ondas sonoras. Bom, ele não teve hipótese de ouvir, não é? Embora tenha tido cuidado, e que inteligência foi a deste francês Jean Scott Martinville, a de deixar a folha guardada para a posteridade, para que depois, se um dia alguém conseguisse, por que não, reproduzir esta gravação, fica para a posteridade. Nunca pensou era que, se calhar, 150 anos depois, ou 149, como queiram, tenha havido então esta fantástica descoberta, esta impressionante descoberta. Pois é. Foi depois, então, a gravação evoluiu, naturalmente. Houve todo um estacionamento em relação a esta altura. Só em 77 é que há uma evolução realmente significativa da gravação sonora, quando há esta descoberta do fonógrafo por parte do norte-americano Thomas Alva Edison, que, aliás, era um inventor de primeira. E inventou tanto que uma das vezes, também num comboio, um solavanco maior fez com que os químicos com que ele estava a trabalhar rebentassem com a carruagem e com um dos ouvidos dele. Ficou quase surdo de um dos ouvidos e do outro totalmente, creio. Mas, enfim, há algumas incertezas quanto a isso, não é? Se ele, se de facto ouvia, se não ouvia, até porque ele, para poder reproduzir, teve que inventar um outro aparelho, um outro equipamento, que eram os auscultadores, que eram umas coisinhas que nós punhamos assim na cabeça, tipo arco, enfim, como agora, não é? E que, basicamente, pronto, reproduzia o som. Claro que aquilo fazia muito mal aos ouvidos, porque não tinha a mínima proteção. Já para não falar que o fonógrafo, mesmo na sua gravação original, fazia muito ruído. Portanto, era uma gravação que fazia mal, com muitos agudos intensos, enfim. Aliás, uma escuta que fazia mal quando era progressiva. Não havia tão pouca sequidade, não se fazia ideia que se podia afetar aos ouvidos, porque, pronto, quer dizer, sabia-se que o excesso de barulho podia causar surdez, mas não até que ponto é que esta gravação baixa, não é? Em que não havia todo este cuidado como agora, com a medição dos decibéis, não se sabe, não é? Até que ponto é que isto. Não havia esse cuidado, não é? Basicamente não havia esse cuidado. Bom, chegamos à década de 1880, estávamos num impasse com uma eterna descoberta. Chegaram-se a fazer experiências com açúcar para tentar uma gravação consistente. Só que nada resultou, não é? A não ser uma gravação. Porque era preciso. Quer dizer, as gravações resultaram, não é? A questão é esta. Era preciso, para além de gravar, elas subsistissem durante algum tempo e pudessem ser comercializadas, não é? Ou seja, nem é tanto pelo comercializar, mas era mais. Eu gravo hoje e posso ouvir daqui a 2, 3 anos, se quiser, e posso ouvir 3, 4, 10 vezes. Havia essa intenção, não é? Pelo menos isso, que já era bom, não é? Pelo menos isso. Ora, dá-se o caso de que não havia material que estivesse a resistir, não é? Mas, entretanto, em 87, Émile Barrina lança o disco, um disco enorme, grosso, mas não caiu muito, não caiu muito da graça. O que caiu foi mesmo o cilindro de Edison, revestido a cera, a chamada cera de Parnaúba, que é uma cera que vem do Brasil, e foi então, portanto, foi com base nessa cera revestida, protegida a cartão, que surgiram os primeiros cilindros, não é? Em 1888 começaram a circular, começaram a entrar em circulação. Há uma experiência muito bem sucedida, portanto, de uma gravação feita no Handel Festival em Londres, e hoje estão na. Essas gravações estão guardadas na Crystal Palace, ou em Crystal Palace, num museu. E então, porque eu digo que esta gravação é muito importante, ou este conjunto de gravações são importantes porque, como é que eu posso dizer, basicamente elas comprovaram de uma coisa que era importante, que era a possibilidade ou a capacidade de este tipo de material guardar alguma margem de eco, porque nós pudéssemos estar um bocadinho distantes do microfone, que na altura não se chamava microfone, tinha outro nome. Pudéssemos, portanto, estar próximos do microfone, aliás, mais ou menos distantes, e conseguíssemos ainda assim ser captados pelo bocal e não pelo microfone. O bocal, que era uma coisa, não sei se vocês estão a ver aquelas colunas enormes que têm uma espécie de boca, era mais ou menos por aí que se comunicava, era mais ou menos por aí que se falava. Portanto, basicamente, falávamos para aí, havia uma membrana que vibrava com a nossa voz. E daí a gravação sonora. Ora, de facto, foi tão bem sucedido que isto foi um sucesso imediato, não é? Nem que tenha sucedido mais nada, foi um sucesso imediato. Ainda mais, porque este cilindro tinha uma coisa muito boa. Permitia que nós, de forma simples, gravássemos ou gravássemos por cima, como queiram, aquilo que tínhamos acabado. Vamos imaginar. Nós gravávamos algo que não tinha corrido bem, ou que, enfim, queríamos gravar outra coisa, mas não tínhamos outro cilindro. Pegávamos num raspador apropriado, limpávamos aquela gravação e colocávamos outra. Fazíamos outra. Era assim. Era assim que as coisas se faziam. E claro que muitas vezes acontecia, o que se ouve hoje em muitos cilindros caseiros que foram recuperados, que há sempre restos de gravação por baixo, não é? E portanto às vezes fica ali um bocado confuso. Gravação por baixo como fundo, e muitas vezes uma gravação por cima que não fica tão nítida. Já para não falar que isso diminuía consideravelmente o tempo de vida destes cilindros. Os cilindros foram-se moldando com cera, com celuloide, não é? E na década de 90, isto é em 1890, portanto, há uma expansão brutal dos cilindros. E como é que se conseguia uma expansão comercial destes cilindros? Conseguia-se da seguinte forma: havia uns acopladores que conseguiam juntar até 30 fonógrafos. Um tocava uma melodia e os outros 29 gravavam. Desses 29, um passava de gravador a reprodutor. O que estava a reprodutor passava para um cilindro novo para gravar, juntamente com os outros 28, e lá iam mais 29 cilindros. Portanto, isto era assim que se fazia as cópias. Tinha que ser, para que se pudesse vender, tinha que ser, não é? Estes cilindros, portanto, já iam ser experimentados uma vez. E bom, dá-se o caso de que de facto foi um sucesso enorme, ainda assim, como é lógico, as cópias tinham que ser limitadas, não é? Vamos imaginar, por exemplo, que, enfim, se fazia 10 vezes isto, são 300 cópias. Para a altura servia, porque o mercado não era aquilo que é hoje, não é? Mas eram poucas comparadas com hoje, eram poucas, e claro. O tempo, enfim, fez com que se criassem bolhas de ar nesta cera, não é? E muitas vezes o facto da agulha ali passar fura a cera, não é? Rebenta a bolha de ar e fura a cera. E muitas vezes também por isso é que nós notamos que há muitas perdas, não é? Muitas perdas destes de qualidade de som, não é? Destes cilindros. Por causa disso, dessas bolhas, que tornam imperceptíveis parte das melodias. E foi assim que surgiu a gravação sonora, que se expandiu no século XIX. A primeira companhia norte-americana surgiu em 89, 1889, em Chicago. Chicago and New York Company, com gravações históricas do Ira Shankey. Também com gravações em França, dos irmãos Pathé, que aliás constituem a gravação portuguesa mais antiga do mundo, de 1890. Eles constituíram-se como editora em 1892, mas já antes faziam algumas experiências, porque depois o Thomas Alva Edison andou por cá pela Europa a distribuir cilindros, não é? Ah, no fundo, a falar um bocadinho do brinquedo. Só para contextualizar, a primeira editora portuguesa surgiu em 1901. Mas não foi com um cilindro. No Brasil, sim. Em 1902 surgiu a Casa Edison e foi com cilindros. Mas em Portugal, não. Talvez porque estamos na Europa e porque já houve um crescendo, portanto, um crescendo de sucesso. Houve um crescendo de sucesso do cilindro, do disco, ainda na década de 90. Deu-se para esta situação de, portanto, enfim. Aqui na Europa, o Emílio Berlina estava mais perto que o Edison, não é? Sobre o disco vou-lhe falar noutra altura, até porque, entretanto, surgiu um outro meio de gravação, mas deixe-me só contar-lhe uma outra coisa antes de ir embora. Em 1894 iniciaram-se as experiências com aquilo que se via a chamar de cinetofone, uma espécie de gramofone ou de fonógrafo ligado, portanto, a um sequenciador de imagens, de fotografias. E o movimento das fotografias, portanto, enfim, a condizer com a gravação, era o cinetofone. Era o princípio da imagem, juntamente com o som. Isto tudo começou, então, como disse, em 1894. Acentuou-se, curiosamente, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Foi aí que a gravação de vídeo, enfim, a colocação de imagem, começou a ser mais trabalhada, não é? Mas será tema para uma outra oportunidade. Eu despeço-me, com votos de uma boa noite. O que resta é estar de volta na próxima semana e vamos continuar a falar desta fase das gravações. Vou falar-lhe, por enquanto, ainda do século XIX, portanto, das gravações do disco do Emil Berliner. Para já, deixo-lhe de novo uma boa noite. Já de seguida chega mais uma edição de Vivendo com Otimismo com Lorival Lopes e Edith Petioni. Boa noite e até à próxima quarta-feira.